Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no choquemax.com. Últimas palavras. Experimente e procure formas em que simplifique este processo ao máximo que puder. A tendência humana é de complicar as coisas, e este sistema não é complicado, ao menos se você o complique. É um processo integrado, poderoso, exatamente o que você precisa para alcançar o seu objetivo de aprender inglês. Se você descobre uma nova forma de aplicar este sistema, ou algo bom que te ajuda, pode entrar em contato comigo através do www.choquemax.com/contato e me contar as suas novidades. Também, se estiver com problemas ou dificuldades, peça ajuda. Farei o possível para te ajudar. Mantenha contato e me diga como você está progredindo. Quero compartilhar cada passo da sua jornada junto contigo em rumo da realização dos seus sonhos. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site choquemax.com.